Sierra Golf Oscar, frequência livre, coordenação. Sou 1620, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Boa tarde. Federação do 1 no sul, eu mantenho o nível 360. Salve 360, São Bruno, São 367. Obrigado, pronto, liga nas 8 não. Autorizada, pista 0, vento 150 graus, 129. Iniciado na 2 conosco. Obrigado, Gomé, Thank you. 210, boa tarde, chegada Gomes Júnior, desça para o nível 050. 08, 4421. Grande Juliette, reporte rotatório, visual com campo. Júlia. Ponto do Tadeu Azul, lado de 423, decora o passante 500. 8, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Azul 4423, contato radar, saída árvore 1, sublimação nível 320. 320, uma possibilidade de uma árvore da presente? Árvore de uma saída. Juan Romeu, Gilete, November Whisky, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 128.0653, deixa eu ver isso. 33397, chame-se a do Recife, frequência 128.35, alterna 1251. 128.35, alterna 1251, tá? 5, secundário 125, não é isso? Correto, então vou. Obrigado, bom trabalho. Thank you. 423, apresente direto para o Lessa. Lessa, passar 23. Chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 6210, são tráfego 2 horas, 5 milhas, helicóptero, uma terra de 500 km, no meu pé, com o sul. Obrigado. 1169, chega em centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Ok, Recife, agora 2835, 1251, boa tarde. Pego 1869, chegada é bom, deixa eu falar no 0050. Azul 42 no meio, solo 54, libera direito, número 1, decimal 90. Direto, livre a próxima direita, chama o solo 219, azul 2 unidades, salvo 59, direito, 121, decimal 9. Deixa eu continuar o colégio de Itapuã. Chame só o contato da aero, vento 1, 0 graus, 1, 0 graus. Papai, o cruzamento 1, 0, já pronto, sinal para o parte de greve, chamar só o controlado do guardião. Feita a frente do tráfego. direto para 2500 pés, 1020, voo 869. Tiago Costa, tráfego 2 horas, 10 milhas, 1737 da Gol, 205.000 para 2500 pés, rumo sudoeste. 69, Xana 0, 198, Lisbon 95. 18, 95, 99, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, gol 1869. 1869, como se diz, pista no 0, 190 graus, 1929. Ele pousa na pista no 0, gol 1869. 3004, Visa Leste, chame torre 118, decimal 95. Sou 989, via Gomes Júnior, desceu para 2010, ajuste 1020, rebote localizador pista 10. É 3894, ciente, continua a pressão, salva aí 3922. Sim. 2 salvador, terra oficial, cena curta, cabeceira 97. Passou a golfe, acho que faço o 360, reporte interceptando final na mexida da RIMA. Ciente, 360, reporte recepcionamento, interceptando final 97, terra oficial. Informe tráfego, Charlie 150, mantém o setor norte, voo de 103, energia de aproximação, pista 10 litros autorizado, vento 140 graus, 109. Voo autorizado, pista 10, 3, 2, 4. Autorizado canal 97, agora instrução para a ponte, serve o fiel. Quatro salas, 2 anos, livre direito, chama 19. Pessoal, eu acho que eu tenho autorizado pistola 7, vento 1, 5 graus, chama 2 anos. Reviforme, cabeceira, mas 7, serra, golpeó. 4500 de identificação. Dessa vez chegar na volta com a 060, ajuste na 060. Flávio Fosca no solo, as 2-3, Lectec 2-7, chama ele lá. Salvador, boa tarde, Azul 6973, no ponto de espera da 110, pronto. Azul 6973, boa tarde, altímetro 0120, tráfego da Gol, curta final, visual. Ativo, visual, operando a pressão. Após a passagem do tráfego, 37 da Gol, Lima, tem 0169973. Após a passagem do aeronave da Gol, Lima, tem 10, Azul 6973. 89, no chão 27, livre direito, chame 209. 9189. Seconagem autorizada da 1-0, azul 6973. Poderia só confirmar o vento, por gentileza? 1-5-0 graus, 1-2 graus. 1-5-0 graus. Cavaleiro do Pátria, Pátria Alvura, Tutu, Heavy, Palma do Pátria. 32, Radio Center, Clement Center, level 350, moment departure. Clement Center, level 350, moment departure, approach control 2. Controle o voo 945, pode voar direto na proa de Duna para 17 formações. Tudo isso aí, matéria presente, proa, trancado, decolado no setor. É um exército 330 que vai fazer um voo internacional, está um pouquinho pesado, demorando para subir. Gente, eu estou voando na proa de Duna, essa proa aqui que eu estou mantendo, então eu gostaria de manter. Senão eu desvio para o lado direito aqui. Ah, pode manter essa então. Obrigado. E da presente, desse até 2000 pés, sem restrições. 2000 pés, sem restrições, o voo na meia, 4. Chegou avistado, pista 0, pouso autorizado, vento 1, 5, 0 graus, 1, 2, 0. Pouso 0, 1, 4, 3. Alterna 1, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 2, 5, 1, 9, 5, 3, 4.